Esse Revivendo o Passado. Olha, nunca mais eu quero saber de você. O imenso amor que eu lhe dediquei, você não ligou nem sequer notou. Olha, você maltratou meu pobre coração, fez uma bolinha e jogou no chão, e a chorar deixou-me sem dizer adeus. Mas um broto eu encontrei e disse eu sou um pão, e me entregou todo o seu coração, que nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, meu coração todinho eu entreguei, e vou viver só para esse amor. Vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, meu coração todinho eu entreguei, e vou viver só para esse amor. Olha, nunca mais eu quero saber de você, o imenso amor que eu lhe dediquei, você não ligou nem sequer notou. Mas um broto eu encontrei e disse eu sou um pão, e me entregou todo o seu coração, e nunca mais vai ser de outro alguém. Olha, eu também percebo que me apaixonei, meu coração todinho eu entreguei, vou viver só para esse amor, só para esse amor, só para esse amor.